de olhar o nosso amor se fez. A gente fez amor pela primeira vez. Meu corpo deu sinal ali naquela hora. Seu jeito de menina que me fascinou. Vivemos uma linda história de amor. Depois não teve jeito e você foi embora. Fazer amor como naquele dia. Depois de um temporal, a madrugada fria, a gente fez amor com tanto prazer. Eu vou te buscar pra fazer de novo amor daquele jeito. Essa paixão que explode dentro do meu peito me fez entender que esse amor é demais. Seu jeito de menina que me fascinou. Vivemos uma linda história de amor. Depois não teve jeito e você foi embora. Vou te buscar pra fazer amor como naquele dia. Depois do temporal, a madrugada fria, a gente fez amor com tanto prazer. Eu vou te buscar pra fazer de novo amor daquele jeito. Essa paixão que explode dentro do meu peito me fez entender que esse amor é demais. Vou te buscar pra fazer amor como naquele dia. Depois de um temporal, a madrugada fria, a gente fez amor com tanto prazer. Eu vou te buscar pra fazer de novo amor daquele jeito. Essa paixão que explode dentro do meu peito